Coab é o lugar, o compromisso continua. ZN pra trincar, vagabundo se segura. Aumenta o som, eu faço a rima, sente o clima, sobe o gás. Chegando pra somar, cada vez mais. Estilo periférico, verso a verso, atitude de quebrada em quebrada. Vagabundo não se ilude, granada ideológica pronta pra estourar. A zona norte abre as portas pros malucos classe A. Eu quero ver só os loucos, tá ficando bom. Tem que ser classe A pra trincar nesse som. Hip hop, MG, pra fazer o chão tremer. Os traíras vão temer, só quem é vai entender que a união faz a força e a fé move montanhas. Direto da Coab, o som que não desanda. E aí, louco? Tem que rimar com respeito, porta-voz da favela, não se cala com o tempo. E aí, guerreiro? Aonde quer que for, é desse jeito, é som de preto, de branco, de atitude, de respeito. A humildade prevalece, hein? Santa Luzia, jovens conscientes com o poder da rima. Quem diria, nós na fita, expressão ativa, MG Santa Luzia. Aham, ha! Manda rima!